061, autorização São Paulo Guarulhos. Gente da informação atinge ponto 01. O 9061 chamou pra qual, eu confirmo? Negativo, 9061 por gentileza, Guarulhos. Ok, tá autorizado Guarulhos, nível 380. Prossegue na UPE Zulu 10 até SMAP. E em SMAP vai subir ao nível 400 e prosseguir direto para a posição Awake, Alpha Whiskey Alpha Kilo Echo Awake. E após Awake, Maricá, e em Maricá intercepta UPE Zulu 44 até Nilson. A decolagem da 10 com a primeira curva à direita, subida da El, após Leda, e após Leda, Bridge. O controle 120 decimal 8 e o transponder 5116. Autorizado nível 380 para São Paulo Guarulhos. A aerovia inicial para o Zulu 10, SMAP sobe para 400, voa 8, Maricá, intercepta para o Zulu 44, Nilza. Colagem da caseteira 90, curva direita, da Elia da Bridge, 208, controle, 5116, adiciona, com 9061, já pronto, põe som. 9061, correto cotejamento, porém o senhor está ciente do fechamento da pista aos 15 para o desemborrachamento? Eu já estou pronto já, 9061, ciente. Ok, então tá autorizado o boost e acionamento, chama para o táxi. Autorizado o boost e acionamento, chama lá para o táxi do 9061. Só correndo com a equipe de som para agilizar as manobras, ok? Aos 15 a ficha vai fechar, ok? Independente da sua posição no pátio ou no táxi. Okay, agilizando, obrigado. 9061. Salvador. O Gol 9061 no próprio Parasite, 121 a bordo. Autonomia de 3 horas e 45, alternado Galeão. 10-9061, taxa à direita no ponto 0-1-0-18, meia torre. E taxa à direita, 18, meia torre, 9061, obrigado. Valeu. Controle, Mandiego 9061, passa 1500, Dael. Boa, sobe 380, Vila. 380, 9061. Uniforme, Mike Uniforme, desce para 4 mil pé e os Vikings. Para mais 5,5,5,6, desce para 3 mil pés, Mickey. 3 mil? Afirmo. Salve Salvador, é o São Mike Hotel November, na posição meia dúzia do pátio 3. Diga, Mike Hotel November. É, solicitando autorização de rebote, na posição 3 do pátio 1. Certo, está autorizado. Siga rebote até o gate 3. O Mike Hotel November, copiou? Positivo, senhor. Muito obrigado. Nada. Na expressão a 20 milhas pode passar abaixo do 130, senhor? Subou sem restrição, 380906. Livre, igual a 9061. Trip 5556 e... papapá, uniforme, Mike uniforme, aproximação para Salvador. A partir de agora, pista 10, encontra-se fechada para manutenção. E se usa a partir de agora, 17. Ambos permanecerão na chegada. Informe cancelamento do plano para conseguir visual para 17. Autoriza a tirar a patrulha do L para. Mais próximo cancelar para o 17. Autorizado, Mike Lipó. 061, chama Recife 251, alterno 3325. 251, 3325, 9061, bom dia. Bom dia. Repi 5556, desce para 2000, 10.500. Microfone está passando 9000. A visual, se autorizado, tem condições de aprovar a 17 como imprópria. Ok, qual é indicado o microfone? 220 nós. Ok, desce para 3000 pés, autorizado a prova rotatória. Seria a final da pista 17. E reduz para 200 nós, número 2. Reduzindo no passo. Mike Uniforme para evitar a espera, é 2 para 170 mais. Usino 170 Uniforme. 4.000 uniforme, Magnum 4. Afirmativo, 3.000 pés, Magnum 4. 3.000 uniforme. Tem 5.000 visual com o campo? Tá, visual, sim. Fecha uma torre 118.000. Uniforme, desce até 3.000 pés, estima a torre agora 118.000. Descendo para 3.000, chama a torre 118.000, obrigado. 118.000. 118.000. Salvador, eu sou o Michael, até novembro, conforme o tempo do reboque, composição do 3 do Patinho. Muito obrigado, eu vou te ver. O Michael, até novembro, sente, boa noite. Boa noite. Salvador, muito bom dia, 5556. TVC 555 Veia. A livre o táxi via pátio principal para o gate 9. Pátio principal, gate 9, 555 Veia.